Passando aqui Data Fox, informação em curso Yankee, prossiga. Do 4462, no solo ao 09, ao livrar chame solo Salvador em 118, decimação, 121, décima 1. Oliver 211, 4462. Azul 4065, vento 170 graus, 12 nós, autorizado decolagem, pista no zero. Livre decolagem, 4065. Alfa, foi seu Juliette, 442. Não gosto da Juliette aqui, Fox Sander. Tá passando Oscar Juliette X-Ray, autorizado voo local, restrito a 1.000 pés. Decola corredor Axé, pista 17, primeira curva à direita. Transponder 100122, frequência do controle 119.8. Muito boa tarde, 63 não passa o chanel, estabilizado no final do X-Ray da 1.0. Fechando é 6314, ajuste 1020, mantém a aproximação, aguarde pista livre. Não, sua escuta, 63, mas é. 314, corrido. Sou Juliette, 1097. Contacto, vou chamar 6321. Ou 1097, mantém a posição. Você na 6321, confirme POP, alternativa, autonomia. 3020, Goiânia, com 1227. Táxi autorizado, parte 1, táxi ainda para o ponto de espera da pista no zero. Quando canto chame torre 118, décima 95, ajuste 1020. Muito obrigado, até a volta. Boa tarde. Oxalé 6314, autorizado pouso, pista 10, vento 180 graus, 119. Autorizado pouso, pista 10, Oxalé 6314. Confine a aeronave que chamou a torre. Oscar Juliette X-Ray 5 no PLB, direcionar a chama para táxi. Confirma o vento, 6314, 09 ou 19? Confirme? Confirme qual? O vento, por gentileza, para 6314. 1.70 graus, 1.19. Ah, 1.1, ok. 67, autorizado Brasília, nível 360, via Upper Zulu 1.7, decola da pista no zero. Primeira curva é à direita, saída Arago, após Elefa, transponder 5176, frequência do controle 119.8. Aprovado Brasília, nível 360, vai decolar 90 à direita, aborda Elefa, Upper Zulu 1.7, conforme 5176 no transponder, controle 19.8, TAN 3567. TAN 3567, patrulhamento correto, aborde para Senado. Passará. Outro decola, estão logo autorizados? Afirma. Voo 1.84, agilizando ali e mantém pista no zero. Ali mantém, voo 1.84. 8. 08, Juliette, 097. Azul 4462, autorizado Juliette, portão 03. Juliette, portão 03, 4462. Voo 1.659, pronto cópia. Voo 1.659, autorizado Galeão, nível 360, via Upper November 857. Decola da pista no zero, primeira curva à direita, saída da El Leda Irume, transponder 5177, frequência do controle 119.8. Pela direita, 17, reporte final. Comprando a final do 17, Romeu Bravo Oscar, já abaixado e travado. Então, Irume, a primeira Roger, Ocia, Upper November 857, o transponder é Fono 710 e o controle Salvador 1199 18, o voo 1659. Voo 1659, cotejamento correto, reporte pronto para acionar. Volta área 5943, São Salvador, prossiga. Força aérea 5943, confirme horário do plano. 3-0. Ponto espera 1-0, pronto. Gente, bateria 2-2-3-1, mantém a posição, ponto espera. Bateria 2-2-3-1. Tá autorizado, Alfa, até antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, né? 3-1-4. Ainda não passou o plano no sistema. Aguarde a coordenação. Bravosca. Romeu Bravosca, vento 1.80 graus, 1.2 nós, autorizado, pouso, pista 1.7. Sim, sendo o pouso 1.7, Romeu Bravosca. 7, informação aqui, foi cópia ideal. Posicionar 6327, informação em aqui em curso, Ilhéus. Aguarde cópia. Fecha. 6314, táxi autorizado, Juliette, portão 06. Juliette para o 06, o 6314. Sapatango, Arco Delta Foxtrot, pronto cópia. Sapatango, Delta Foxtrot, autorizado voo local, restrito a 1.000 pés, decola corredor Axé, destino Morro de São Paulo, primeira curva é à direita, transponder 1023, frequência do controle 1119, decimal 8. Confirmo, corrigindo o transponder 0123. Romeu Bravo Oscar, no solo 17, confia empate. Gente, posição de realizar backtrack. Autorizado backtrack, pista no 7, livre na papal, estacionar a cabeça livre. Oxalé 6321, decolado 1-7, chame controle Salvador em 119.8. Ei, bom dia. Estacionamento, o pátio de cheiro. Tango, Eco Delta Foxtrot, confinamento correto, para acionamento e táxi, semitone 118, décimo ao lado de cima. 3-1, autorizado decolagem, pista 1-0, vento 180 graus, 109. Tipo decolagem 1-0, 2-2-3-2. Tango Oscar Juliette X-Ray, autorizado decolagem de pista 7, vento 180 graus, 109. Passarei 2231, decolado aos 18, chame controle de Salvador em 118.9. De correção, 119.8. 198, Salvador. Sapatango, Oscar, Juliette X-Ray, decolado aos 19, chame controle em 119.8. 119.8, Oscar, Juliette X-Ray. Sim, pode para o táxi. Zulu 275. Mantenha a aproximação, ajuste 1020, aguarde a autorização. 1020, aguarda lá, azul 275. O PM nível solicitado para ele, é o 240, tem aqui a navegação. Colega 327, ciente, aguarde mais um minuto. Azul 2715, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 1970 graus, 119. Autorizado pouso 190 para o azul 2715. Voo 1659 para o posicionamento no 0809, desculpa. Voo 1659, livre para o Chibec, acionamento, rebote para o TAC. Rebote para o TAC. Porto Aérea 5945 5943, protocópia. Porto Aérea 5943, autorizado Natal, nível 170, via Golf 677. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Conde, transponder 50263, frequência do controle 119.8. Passou o transfone? 0263, transfone 0263, confere a 5943. Confere o seu transfone 5, ligado na tela 70, dia 12, número 77, decolagem de sistema 0, saída conta, transfone 0263, controle, honorário 8. Confere a 5943, procedimento correto, reporte para. Acionamento. Pode para o acionamento. Porto Aérea 5943, autorizado acionamento, reporte para o táxi. 5943. Chame na intervenção da piscina 7. Azul 2715, solo 23, chame solo Salvador em 121, décima 1. 121, azul 2715. Cessna 3567, 165, a borda 3 e 10, confins. Cinco livrou na sua escuta. Cessna 3567, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero via taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 118, décima 195, ajuste 1020. Índia 2.5 e 20, Cessna 3567, boa. Solo Salvador, 959 para o táxi com 179 a bordo, autonomia de 3 horas e 40 com Guarulhos. Matava o Eco Delta Fox, autorizado ingresso, chame alinhado e pronto. Camarada, eu abro o ponto Eco Delta Fox. Tá Alfei, Índia para o ponto de esperada, pista no zero. Quando pronto, chame torre 118, decimal 95, ajuste 1020. Ajustado 1020, táxi de Apache, Índia, no ponto de zero 1895, 9659. Obrigado e boa tarde. Solo azul 2715, livrou na sua escuta. Azul 2715, prossiga táxi da Alfa Teste da Juliette. Alfa, confirme. Até antes da Juliette, corrijo, azul 2715, táxi autorizado, Alfa Kilo, pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, obrigado. Na minha 327. Funcionário 6327, pronto, cópia. Precisa? Funcionário 6327, autorizado em EL, nível 240. Coloca pista no zero, saída da EL, transição coral, transponder 5430, frequência do controle. Primeira aerovia Golf 677, frequência do controle 119.8. Seguirão 240, com a pista 10, Penovia, Golf 577. Dael Coral, transição Coral. Aciona 5430, transponder e controle 1198. Posicionar 6327, confirmando primeira curva à direita. Afirmativo, primeira curva à direita, a Dael, transição Coral. Posicionar 6327, funcionamento correto, agora para acionar. Posicionar aí, remota 13, obrigado. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, mantém a ponte de espera, tem a aeronave passando o externo, após será autorizado sua decolagem. Papatango, Eco Delta Fox, decolado 227, chame controle em 119.8. 1098. O Salvador Conselho, pilar 43 para o táxi. Conselho, 5943, táxi aprovado, chame interseção da pista 0. 5943, chamada de interseção. Pumba 64. Check tem pouso autorizado, pista no zero, vento 180 graus, 119. 64, baixado travado, vento pouso. Tan 3567, decolado aos 28, chame controle em 119, décima 8. 64. Vento 180 graus, 119, rumba 64. Tan 3155, confirme nível solicitado. Solicitado 340. Tan 3155, possui 320. Tira cópia. Prossiga, 3155. No 055, autorizado Guarulhos, nível 320, primeira aerovia, up Azulu 10, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da Eulenda, transição Motiva, transponder 5435, frequência do controle 119.8. Confirmando, após up Azulu 10, Papa Alfa Índia, após direto, Umbade, após intercepta a aerovia up Azulu 44. Está autorizado Guarulhos, nível 320, via Upper Zulu 10, Papa Alfa Índia, Umbade, Upper Zulu 44, chegada em Guarulhos. Decola da pista 10, Dael Leda Motiva, primeira curva direita, aciona 5435, o controle de Salvador é 1980, TAM 3155 no portão 05. TAM 3155, cotejamento correto, reporte pronto para acionamento. Portará. Aérea 5943, autorizado cruzamento da 310, na Delta, chamo Paulinho no 21, décima 1, prosseguiu o táxi. Aérea 5943, chamo Paulinho no 21, na 1, para prosseguir o táxi. Suma 54, chamo Paulinho no 29, Libéria direita, antes da Alfa, chamo Paulinho no 21, décima 1. Atravessou a pista, é no 0. Força aérea 5943. Táxi autorizado. Alfa, Juliette, parte 1, para o ponto de espera da pista 10, via táxi ainda, quando pronto, chame torre 118, décima 195. Ajuste 10, 20. Aéreo 3, Alfa, Juliette. Ok, a troca. Taxiway Alfa, Juliette, parte 1, taxiway Índia, para o ponto de espera da pista 10. Alfa, Juliette, parte 1. Quando pronto, chame torre 118, décimal 95, ajuste 1020. Eu falo como chamou o Gol 966? Gol 1966, afirmo. Pronto, cópia. Pronto, cópia, 966. Gol 1966, autorizado Serra Bravo, Kilo Golf, nível 370. Via Upper Zulu 10, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puka, transição Zipar, transponder 5445, frequência do controle 119.8. Autorizado Serra Bravo, Kilo Golf, conforme plano Upper Zulu 10, nível 370, curva à esquerda, Puka, Zipar, 5445, 1980, gol 1966. Gol 1966. Confirme transição? Puka, transição de parque. 1966, aconselhamento correto, reporte pronto para acionamento. Chamada, obrigado. Sequência para minha quadra. É para que eu vi o posto. Salvo 121, décima 1. Confirme. Horários de... Uma 64, autorizado cruzamento da pista 10, da parte militar, acionar frequência livre. Cruzamento, frequência livre, até o parte militar. Cada tem 8, pode colar 05, no pouso, fechar a porta, pode fazer 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Bom, no 659, você colou 33, controle 129, corrigindo 119, décima 8. Olá, olá, décima 8, boa, gol na 659. Oito Salvador, Centauro, Centauro, 43, Centro de Fora, Pista, Pelo Zero. Força Aérea 5943, autorizado a alinhar e decolar Pista 0, vento 180 graus, 12 nós. Centauro, 5943, autorizado a alinhar e decolar Pista 0. TAM 3155, livre para o pushback e acionamento, reporte e pronto para o táxi. Vai parar para o táxi, TAM 3155. Bom, no 620, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre no 620. Fala com o 1966, pushback acionamento, 01. 1966, livre pushback acionamento, reporte para o táxi. Chama para o táxi com o 1966. Aéreo 5943, decolou 36, controle 119, decimal 8. Aéreo 5943, controle 198. Bom, no 620, livre pouso, pista no 0, vento 170 graus, 129. Sempre no 620. Vento 170 graus, com 129, com 12 nós, livre pouso. E livre pouso, no 190, vou no 620. No 620, solo 38, direito no 211. Salvador, boa novamente, passando o Oscar Zilete X-Ray, Tá na proa da rotatória, tá visual. Então, Alfa, Juliette, X-Way, continua a aproximação, visto no 7, reposta quando na final, ajuste no 021. No 021, reposta na final, Oscar, Juliette, X-Way. Uno 620, livrou? Sou Uno 620, siga ataque, de ataque sua Alfa, até antes da Juliette. Alfa, até antes da Juliette, Uno 620. Táxi Gol 1966 com 113 a bordo, 4 horas autonomia, espera registro. Gol 1966, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero via Taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 118-95, ajuste 1021. 1021, via Índia, ponto de espera 1895, gol 1966, obrigado. Está ingressando na final da 17 Oscar Juliette X-Ray. Claro, o táxi está 3155 com 18 na bordo, 350 com 20. É o Zulu 19. Última aproximação, Oscar Juliette X-Ray. 0 via Taxiway Índia, 41 Taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 118, décimal 95, ajuste 1021. Táxi autorizado via Índia, ajustado no 021, chama 1295, quando pronto, está 3155, boa tarde. Isso no 7, tento 1, 70 graus, 1119. Sempre pouso no 7, ó, Oscar, Juliette, X-Ray. Boa, 1966, linha, mantém isso no 0. Linha, mantendo 0, boa, 1966. O 1620, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette pro 05, 1620, obrigado, boa tarde. O 966, nível de decolagem, vento 180 graus, 119. Alfa, decolagem fica no 0, com 1966. Boa tarde, está 3155, ponto espera pronto. Está 3155, boa tarde, ali mantém-se no zero. Ali mantém-se no zero, está 3155. Então é essa, já remota. Só o Bolsonaro 6327, na remota 13, solicita o primeiro acionamento. O Oceané 6327, livre pushback e acionamento, reporte para o táxi. Autorizado pushback e acionamento, está reportado para o táxi, Oceané 6327. 66, decolou 43, controle 119, decimal 8. 198, com 966, abadão. 1, Juliette X-Ray, solta 243, confirma pátio. Autorizado backtrack, funcionar frequência livre. livre da colagem, vento 180 graus, 129. Colagem autorizada, pista 03, 155. Boa tarde, estabilizado, a 2 milhas de distância. 3235, boa tarde, equipe posto, pistão 6327, pronto para táxi, POB 119, 119, 2 horas e 50 de autonomia, alterna Salvador. 6327, táxi autorizado, Pátio 1, táxi para o ponto de espera da pista no zero. Quando pronto, chame torre 118, decimal 95, ajuste 1021. Autorizado táxi via parte 1, Índia no ponto de espera da 10, torre 118, 95, 1021 no ajuste oceanero 6327. Papa Romeu Lima Lima Alfa, Solo Salvador, prossiga. Papa Romeu Lima Lima Alfa, formação em curso Yankee, guarde cópia. Alfa, água direto. São 3235, solo 248, direito 1211. 211, 3. Romeu Lima Lima Alfa, autorizado, Serra November, Índia Eco, nível 110, conforme roda do plano de voo. Uma centena, 100. Nível de voo 100, uma centena. Decola da pista 17, primeira curva é à direita, saída Arbor, após direto, transponda 5405, frequência do controle 119, decimal 8. Lima Lima Alfa, confirmando Plan Yankee. Prossegue uma centena até 040 milhas do VR de Salvador, 40 milhas. Após cancela, prossegue visual no 105. Já vou visual na rota. Lima Lima Alfa, procedimento correto no parte 5, confirme pessoas a bordo. Acionamento táxi, decolagem, chama a torre, ano no 8, decimal 95, altímetro 1021, bom voo, Lima Animal. Paulo, Salvador, São 3835, levanta. São 3835, táxi autorizado, Alfa, Juliette, portão 09. Alfa, Juliette, para 09, 3835. Xenair 6327, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 180 graus, 13 nós. Autorizado alinhar e decolar, pista 10, Xenair 6327. Tá, meu Lima, Lima Alfa, posicionamento, chama pronto táxi. Salvador, boa tarde, Delta 3192, estabilizando o localizador de LS da pistão 0. Delta 3192, continua a aproximação, aguardando pista livre. Bom dia, senhorita, continua a aproximação, aguardando pista livre. Delta 3192. Autorizado até a Papada, posso para ingresso? Salvador, boa tarde. O Oceano 6355, com a Yankee no 10 para Guarulhos. O Oceano 6355, informação em curso Zulu, Guarulhos 360, guarde em cópia. Salvador, talvez verás com o Whisky descendo, passando 2 mil pés, deixando para 1500 pés na proa da Dora, com visual com a 7. Programa meu novembro, Oscar Luiz, continua a aproximação, informe o tráfego passando esse ano, será o número 2 para pouso no aeródromo de Salvador. Falará, seguirá como número 2 para pouso, obrigado, senhora, novembro, Oscar Luiz. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da Euleda, transição Motiva, transponda 5474, frequência do controle 119, décima 8. 92, livre pouso, pista 0, vento 170 graus, 10, 9. Esquerda 1, tráfego prosseguindo para pouso na pista auxiliar, não vai interferir. Certo, senhorita, livre pouso, capiceirão, delta 3192. 19, décima 8, está no box 10, Oceanair 6355. Oceanair 6355, contornamento correto, reporte pronto para acionar. Chama. Lima Lima Alfa, mantém a posição, temos um tráfico na final do ano 7. Azul 4118, confirmo, Arbor, Arbor Elefa. Arbor Elefa, graças a Deus. Livre pouso, pistão no 7, ventou no 70 graus, 109. Livre pouso, 107, grato, 9 para... Azul, 4118, pronto, cópia. Pronto. Confio Sierra Bravo de Charlie Foxtrot via Super Zulu 2-1, nível 360, decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa, após direto, Tozop, onde intercepta Super Zulu 2-1. Transponder 5471, frequência do controle 119.8. Maravilha, então toma confim 360, decola pela pista 10, direita. Perfil Arbor Elefa, Elefa. Pois boa, Tozop, pertence a Pesudo 21. Aciona 5471, controle 19.8, patrocuna, boa noite. Azul 4118, cotejamento correto, reporte pronto para acionar. Valeu, obrigado. Salve, Salvador. 6192. Jean 3192, saque autorizado, Alfa Juliette, poção 02. Alfa Juliette, Alfa 2, antes da fé. Boa tarde, Guarão 097. November Oscar Whisky, solo foi o 57, autorizado backtrack até a Baca. Autorizado backtrack até a Baca, November Oscar Whisky. Lima Lima Alfa, segue a aeronave no táxi, sobre a pista 17, reposta na cabeceira, alinhado. 4 Costa Livre, November, Oscar Whisky, boa tarde. Pronto, cópia. Pronto, 1097. Voo 1097, autorizado Serra Bravo, Charlie Foxtrot, via Upper Zulu 21, nível 360. Decolado da pista 10, primeira curva é à direita, saída Arbor, após direto Elefa, após Nitibu, onde intercepta Upper Zulu 21, após. Responde 5476, frequência do controle 119.8. 1097 autorizado com FIS, nível 360, Upper Zulu 21, decola do 10, curva à direita para Arbor, Elefa, depois Nitibu, intercepta Upper Zulu 21, 5476 transponder, controle 198. Boa 1097, está no portão número... Está no 8, para o pushback acionamento. Voo 1097, livre pushback acionamento, reporte para o táxi. Namará para o táxi. Lima Alfa, decolou 01, controle 119, decimal 8. Ok, Lima Alfa. Salvador, 4118 Azul, na 3, pushback acionamento. Salvador, 4118, pushback acionamento. Azul, 4118, aguarde número 2 para iniciar. Escuta. O Tenai 6355, aguarde um minuto para iniciar. Aguarda. Quando seria chamado para o Azul 4118 para iniciar o pushback na posição 3? Pronto para o ataque, Gondon 097, autonomia 2 horas e 50, alterna Uberlândia, PLB 173. Uno 097, autorizado táxi, parte 1, táxi Índia, para o ponto de espera da pista no zero, quando pronto chame torre 118, décima 95, ajuste 1021. 1021, livre táxi, Índia, para o ponto de espera da 10, 18, 95, 14, Azul 4118, em coordenação com o solo. Após a passagem, a equipe de solo, após a passagem do tráfego Boeing 738 da Gol, livre pushback acionamento, reporte para o táxi. Ok, senhor, depende de iniciar o push aqui com cauda para o whisky, para o setor whisky, enquanto o Gol passa, não vai atrapalhar não, eu acho. Mas vai fazendo aqui, vai iniciar o push, se o Gol passar, o 4-1-1-1. O Fernando é 355, também pode iniciar? O Fernando é 6355, livre pushback acionamento. Livre, foi funcionado, é 355. Muito boa tarde, continua aproximação, aguardando a autorização de pouso. É, aguardando, né, 98. Sabo, muito boa tarde, o Xenia 6314, sentido Azulu. Tem um plano para Petrolina. Xenia 6314, informação Zulu, confere, guarde cópia. Na guarda-costa, o Xenia 63 097, boa tarde, mantém ponto de espera da pista no zero. Autorizado, tem colete imediato. Gente, mantém ponto de espera. Mantém ponto de espera. Azul 6918, tráfego de carro, ponto no zero, cantinho 70 graus, anotação. Posso autorizado, 10698. Senhor é 6314, pronto, cópia. Pronto, cópia, 6314. Senhor é 6314, autorizado Serra Bravo, Papa Lima, e a Upper Zulu 20, nível 340, saída Momo, transição Nenim, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, transponder 5506, frequência do controle 119, décima 8. Né, 6314, autorizado para Petrolina, via Upper Zulu 20, nível 340, decola da Momo, transição Nenim, primeira curva à esquerda após decolagem, controle 109.8, e o transponder 5506, fechou 6314, está na posição 6. Poxa, né, 6314, cotejamento correto, reporte pronto para assinar. Vai chamar quando pronto, Schneider.